Hotel Alfa. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, ciente, frequência livre para coordenação. Boa tarde, San 3604, passa o noite da destino 5090. San 3604, oceano identificação, 3 cega da Mari, desça para nível 060. Identificou Mari, descendo 060, 3604, San. Salvador, tá 3191, passa 110, pode coordenar a bridge, cara, presente? Aguarde coordenação, San 3191. Obrigado. San 3191, autorizado bridge. É autorizado bridge, muito obrigado, gerente. 3895, prossigo. Gente, tem informação Oscar, autorização Guarulhos. San 3895, aguarde cópia. Aguardando, obrigado. Pronto. Então, 3895, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. Linha 340, saída da Eule da Bridge, pista 10, primeira curva direita. Acione código 5567, frequência do controle 1220.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, UP Zulu 16. BHZ direto trim, direto posto, é a rota do plano. Dael Leda, bridge a saída, 5567 a transponder, 1208 ao controle de Salvador, tá? 3895. Tá, 3895, o peso 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo, cotejamento correto, reporte pushback e acionamento. Reportará. San 3216, desça para 2000 pés, ajuste na 021, não autorizado LS, reporte estabilizado. Ativo 2000, chamar. Pushback acionamento no portão 3777. Autorizado, pushback acionamento, reporte ponto para táxi, gol 1777. Pode acionar o táxi. Autorizado para o Chibeca acionamento, repassando para táxi, web 5728. TAM 3604, desça para 3.000 pés, ajuste na 021. 3.000 pés, 321, 3604. Gol no 754, boa tarde, sendo a identificação, autorizado chega da Mari, desça para nível 050, ajuste na 021. Chegada a Mari, desce até o 050, ajuste ao 021, gol 754. Jogo campo, Victor Mike Beck. Sim, estou falando Victor Mike Beck, aguarde para transferência. Controle, Charlie Alfatango. Charlie Alfatango, prossiga. Decolado de busca vida, vai para Veracruz, senhora. Instruções, está aqui sobre buraquinho, não aguardo. Confirme indicativo? Charlie Vitor Tango, na escuta? Charlie Alfa Tango está na escuta. Atitude que mantém, setor? Está mantendo 300 pés aqui sobre o buraquinho, senhora. Está aguardando para autorização para cruzar a pista, 1028. Venda para Rio de Janeiro, Santos Bom, 360, que eu estou preso, sem estresse. Azul, 4207, sente a formação ótica, é o segundo para cópia. Alto, eu estou sempre assistente, aguardando para 307. Trip 5490, pronto para cópia? Pronto. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível 200, saída Momo, Arbo, após direto Petrolina. Pista 10, primeira curva à esquerda. Acione o código 5571, frequência do controle 120.8. Autorizado 200, fora da 10, curva à esquerda. Na mão alto, 5571, 208 é o controle. Clipe 5490, cotejamento correto, reporte e puxa ferramenta. Azul 4207, foi para cópia. Afirmação. Azul 4207, autorizado Santos Dumont, via UPZULU 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da EOL e da Bridge, pista 10, primeira curva à direita, acione código 5540, frequência do controle 120.8. Autorizado Santos Dumont, via UPZULU 10 SMAP, após rota de voo, nível de 1360, da EL, Leda, Brit, primeira curva direita, transporte 5540, controle 208, azul 4207. Azul 4207, acontecimento correto, reporte para o estacionamento. Para o táxi, segundo 777, 17, por favor, 2 horas, 50, altar na frente. Confirme a informação de táxi, segundo 1777. Confirme, então. Confirme a informação de táxi, segundo 1777. Pronto para o táxi 1777 com 1975 a bordo, 175, 2 horas e 50 até a Orna Conf. Alternativa, voo 1777. Conf em Sierra Bravo, Charlie Fox, confirma que recebe o 777. Voo 1777, autorizado o táxi para o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, na frequência 118.6, QNH 1021. 1-0-2-1, Índia Alfa, ponto espera, torre 1-8-6, como recebe o 777? Webjet 6728, identifica, autorizado, chega da Mari, desça para 4 mil pés, informa ajuste na 021. Web negativo, mantenha o perfil da chegada. Obrigada, Web 5728. Autorizar o táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera semi-torre, na frequência 118.6, QNH 1021. Índia Alfa, antes de espera 18.6, meio 21, obrigado. Fala, 2463. Do 4463, após a passagem do Boeing da UEB, autorizado para o feedback acionamento. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés de aporte no farol do bar. Solo, muito boa tarde, é o TAS 3296. TAS 3296, autorizado táxi Alfa, reposta para Andrés da Juliette. Alfa, através da Juliette, TAS 3296. Andrés 04, complexo do procedimento, chame torre, 198, decimal meio. 186, obrigado. Ok. Ok, vai aguardar o TAS 3296. Solo Azul 4207, posição 8, para pushback e acionamento. Azul 4207, autorizado pushback e acionamento, reporte ponto para táxi. Chamaremos, 4207. Solo Azul 3895, pushback e acionamento 902. Então, 3895, aguarde o pushback acionamento após passagem do azul para o táxi, autorizado para o pushback acionamento. Após o azul, está autorizado para o pushback acionamento. Gol 777, saída da El, passando 1500. Gol no 777, boa tarde, contato radar, mantenha o perfil do céu da El, ascensão 340. Saída da El, 340, 777. Táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera semi-torre, na frequência 118.6, QNH 1021. Livre, táxi, Índia Alfa, ponto de espera torre, 118.6, QNH 1021. TAM 3604, complete final do procedimento, chame torre, 198, decimal meio. TAM 3604, na escuta? Na 021, não autorizado LF, reporte autorizado. Uno 754, copiou? Negativo. Desça para 2000 pés, ajuste na 021, não autorizado LF, reporte estabilizado. 2021, reportado estabilizado LF X-ray. Voo 754. Onde está na presente, se autorizar, transmitir informação. Confirme. Westin Acerte 21, via esquerda, se autorizado, foi ditado para transmitir informações. Autorizado, Web 6721. Autorizado? Autorizado, WebJet 6721. Autorizado, 21. Foi Maria, Web 5728, passando 900. Web 5728, boa tarde, contato radar, mantenha perfil da saída PUC, ascensão 350. PUC 350, Web 5728. 3216. Aqui o 2, hein, Fero, não modificou, eu tô com azul no outro setor do pátio, já peço iniciar o táxi, só um instante, por gentileza. Olha, azul 4207, para o táxi, subiu 108, funcionamento 3 horas e 40, alterna aqui. 108, 3h40, Campinas, táxi autorizado à esquerda, via Pátio, Índia e Alfa, ponte 010, torre 186, altíssimo 021, vou viajar, 4207. Gente, Pátio de Alfa, Tocinha Torre, 0219, 4207, via Alfa. 5 milhas. Afirmativo, o tráfego à sua frente está mantendo 500 pés sem alterar na sua aproximação. Ok, obrigado. 1.021, já temos aprovado 3406741. É o 3295, o Embraer da Azul vai passar a cauda na aposta ali de puxar no portão 2, ok? Aposta Embraer passa a cauda, tá vivo no 2, tá 3295. Coordenação, 5728. Obrigado. 3604, Libro. Tanto 3604, ingresso à próxima esquerda agora via pátio 3, via aquilo, chamei para ingresso no pátio 1, no portão 05. Esquerda aquilo, pátio 3, chamarei para ingresso no pátio 1, da 3494. 3604. Alguém de November Alpha, voo local que sobrevoa ETGL em Veracruz? Pista no 7, curva direita, achei a caixa pregos, controle 1208, torre 118, decimal meia, acione o padrão 0171, November Alpha. TAM 3144, desça para 3000 pés, ajuste na 021. 3144, pode voar, Duna, ou Itapa? Mantém o perfil de chegada, TAM 3144. Mantém o perfil. Kikilo, prossiga. Tipo Papá Romeu Lima, aguarde pra copa. 4463, Nadael, passando no 1800 pés. Contato radar, azul mantém a nível 220. Azul 4463. Boa tarde, 35240, ciente da Oscar, livrou 210 para o 150. 604. 0, na chegada da Mária, guarde ali a sector aí, bicho no 010, ajuste no 021 nessa identificação. Certificou para o 050, o 5240. Incline o push, chame táxi. Eu vou chamar táxi, 3895. Suba, qual foi o nível que solicita para o lançamento? Nível 1100 ou 120? Prosseguindo para ainda o setor oeste da ilha, tudo mantém nível 120, reposte nivelado para o lançamento. Estabilizado, ILS, eu vou 1975. Gente, complete final, chame torre, 118.6. 118.6, boa tarde. Web 6721, autorizado ILS, reposte estabilizado. Nível ILS, chame estabilizado, 2 anos. Juliette, que é daquilo, confirma equipamento? Grata. Pode 67, pode não falar com a copa. Foi 6741, autorizado Guarulhos, via Upzulu 16 até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano, nível 340, saída da Eule da Dri, pistão na 0 primeira curva à direita, acione código 5573, frequência do controle 12028. Para Guarulhos, autorizado nível de voo 340, pela pistão Zulu 16, Bravo até Zulu, conforme a rota do plano. Saída da El, direita, decola da 1-0, com curva direita, 5573, o contorno 208, 8-7-7-4. Web 6741, cotejamento correto, reporte, pushback, acionamento. Parro, meu Lima, bloco da copa. Epa, Parro, meu Lima, autorizado em El, 500 pés. Litoral Sul, pistão no 7, acione código 0264. Zero 04 a bordo, ciente para acionamento e táxi, chame torre na frequência 118-6, QNH 1021. 04, identifique, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari, controle, boa tarde, azul 4207. 4207, contato radar, mantenha perfil da saída da EL, ascensão 360. Da EL 360, 4207. 128 ao controle, acione o padrão transponder, Quebec. Uma alma a bordo, altímetro 1021, Oscar em curso, torre 18.6 da presente, boa viagem, Quebec. Para o táxi, tá 3895, 165 a bordo, 1348 o Galeão. Então, 3295, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Sami Torre, na frequência 118.6, QNH 1021. Índia Alfa, no ponto de espera 18.6, tá? 3192. Então, 3296, autorizado, ingresso na Juliette, portão 02. Como? Alfa Tango 72, em descida para 4.000 pés. Já tem vários portões vazios, ok? Salvador, boa tarde, 1754, Libro. 75, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Trip 5240, continua descida para 2000 pés, informa Juste na 021. Para 2000, 021, 5240. Azul 4463, também Recife, 1251, na alterna 13325. Azul 4463, Recife, 125, 121, 5, 13325. Fatan 3144. Charlie Fatango, confirme, prosseguindo para Salvador. Ciente, mantenha-se em condições usuais, corredora Xé, reporte para o Itapuã. Controle, Altan 3144. 3144, prossiga. Tem um alvo aqui a 5 milhas, a uma hora. Poderia confirmar? Está sem em altimetria. TAM 3144, é um tráfego de pequeno porte, mantendo 500 pés, sem interferência na sua aproximação. Tá bom, obrigado. Charlie Alfa Tango, acione seu modo Charlie. Alfa Tango, isso que se reaxou aí, prossiga. Ciente, plano, instrumento modificado, zona 529, desça para o de tráfego, mantenha-se em condições de ar. Papatango, isso, CRX-Way, reporte cruzando 2.500 pés. Alvo 6721, livrou a pista na sua disputa, bom dia. Bom dia, Web 6721, autorizado táxi Alfa, reposta a mesa de leste. Alfa, seu Juliette, chama analisando. Papatango Vitor, Mike Beck, mantenha-se em condições usuais, corredora Xé, reporte Farol da Barra. Tá na Farol da Barra, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Kilo, tráfego rumo oposto, 500 pés, mantendo a corredora Xé. Olha, o Vitor Mike Quebec solicita a ascensão para 2500 DCT Cairo Lourenço. Mantenha 1.000 pés, autorizado direto Cairo Lourenço. Negativo, senhorita, 1.000 pés, vou preferir prosseguir via corredor. Sim. Ciente, então prossiga via corredor. Fica bem. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Fui, aliás, 3144.